De todas as excelências que existem, o nosso Deus é o mais excelente. Faça tudo com excelência para o Senhor. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus. Vem comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Solta a sua voz. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me torna. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar, cante comigo, o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me torna. Vai, eu não vou me que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, cante comigo mais uma vez, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Exalte o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.